banda manda pular ao pé coxinho. Pula, pula, pula, pula, pula, pula. O banda manda bater beicinho. Banda manda atirar o beijinho. Mua, mua, mua, mua, mua, mua. Banda manda beber o leitinho. Glu, glu, glu, glu, glu. Olha a rodinha. Vamos fazer o que o banda vai dizer. Uma salva de palmas! Está muito bem! Boa! Obrigado!